Foi a hora. 4h59. 4, 3, 2, 1. 5 horas pontualmente agora. Bem verdade, bem certinho. Riba dos ponteiros, né, compadre? 5 horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Muito bom dia pro senhor, pra senhora, pro nono, pra nona, pra gurizada, no campo, na cidade, no trabalho, no descanso. Como é que passei uma noite? Tudo certinho? É, é bom. 346 dias vividos, faltando ainda 20 dias para terminarmos com este ano. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Fase da lua, lua minguante. Tempo apresenta-se bom, 19 graus e a temperatura. Vamos que vamos. Até às 6h30 está no ar, aqui no direto com nossa testa. Brasil! Pode ficar à vontade para participar. Nosso telefone é 3225-2244. Outro, 3225-3002. WhatsApp, 99972-2564. Juntos, até logo mais, às 6h30.